come to my post. pela sinal de comprimento, desça para 2.2.1.0.3 e salve o problema. Autorizado o ISAP para chegar no Bona de Ono, chame o Zé Aldeci e o ajuste padrão no 013. 1208, obrigado. Muito bom, até daqui a pouco. Controle Salvador, muito boa tarde, azul 9052. Azul 9052, Papa Salvador, Procurador 1430, via Corona Bravo. Corona Bravo, segundo via, azul 9052. autorizar o final do procedimento, deixa para 2006, o ajustador 1014, novamente fabricado. Azul 4206, chama de recurso agora. Na frequência 1.25.45, alternado 1.25.85, tudo é escrito pela linha 310. Roberto, Roberto, 18, décima 9, 5. cara. Pode uma lenda, 2000, tirar minha atenção. Obrigado, eu tirei também. Lenda, lenda, lenda. pelo lado de Platão do Porto Zero, Flyhead 2 da Polícia. Acionar MA 259, chama recife, frequência 128.35, alternado 123.8. Reais, o Dr. Amigo 23.220, até o dia de mais de direto-leda, mais leda do Sul. Leda para os 2000, leda, leda, top. Leda. Thank you.